A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, nós estamos aqui mais um dia para glorificar e para exaltar o nome do Senhor, o nosso Deus. A Ele toda adoração. Aleluia. Amém. Hoje é tempo de buscar a Deus, queridos. Um novo dia começou, está passando e quase se findando. O sol espargiu sua luz em muitos lugares e abraçou a terra com o seu calor. O passaredo gorjeia, confiante, porque sabe que o Criador suprirá suas necessidades. As flores desabrocharam com um novo viço, porque depois do calor causticante de ontem, foram banhadas pelo orvalho da noite. Como você acordou? Como vai começar seu novo dia e daqui a pouco a sua noite? Lembre-se, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é tempo, então, de glorificarmos ao Deus de toda a criação, ao nosso Criador, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Repasso para vocês a postagem do nosso querido irmão Everson. Façamos a leitura de Gênesis 24. Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então Abraão ordenou a seu servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: põe tua mão por baixo da minha coxa e jura. Eis que te faço jurar por Yahvé, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para o meu amado filho Isaque. Questionou o servo: porém, é possível que a mulher não queira me acompanhar até essa terra. Nesse caso, deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Ao que Abraão o preveniu: por nenhum motivo leva o meu filho para lá. Yahvé, o Deus dos céus e o Deus da terra, que me tomou da minha terra paterna e da terra de minha parentela, que me prometeu e que jurou que daria essa terra à minha descendência, Yahvé enviará seu anjo diante de ti, para que tomes uma mulher para meu filho. Se a mulher se recusar a te seguir, ficarás então desobrigado do juramento que te imponho nesse momento. Em todo caso, não conduzas meu filho para lá. O servo então colocou a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e, seguindo a tradição, jurou cumprir aquela palavra empenhada. Em seguida, o velho servo preparou 10 camelos de Abraão e uma porção generosa de presentes e partiu para Arã, Naaraim, a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor havia habitado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Yahvé, Deus de meu senhor Abraão, sê-me hoje propício e mostra a tua benevolência com meu senhor Abraão. Eis que estou à fonte e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu solicitar, inclina o teu cântaro para que eu beba e que responder: bebe, e também os teus camelos darei a beber, essa será a que designaste para o teu servo Isaque. E assim entenderei que mostraste tua bênção para com meu senhor. Antes mesmo que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era sobremodo bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. Então o servo apressou-se e foi ao encontro dela e pediu-lhe: por favor, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Ao que ela respondeu: bebe, meu senhor, e prontamente tirou sobre os ombros o cântaro d'água e o serviu. Assim que acabou de lhe dar de beber, exclamou: vou dar de beber também a teus camelos, até que fiquem saciados. Apressou-se em esvaziar todo o seu cântaro no bebedouro dos animais e correu ao poço para tirar mais água. E tirou-a para todos os camelos. O velho homem observava atentamente, em silêncio, questionando-se intimamente se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a missão de seu servo. Quando os camelos acabaram de satisfazer a sede, o homem tomou um pingente de ouro com 6 gramas em forma de aliança e o colocou no nariz da moça. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam cerca de 120 gramas. Em seguida lhe indagou: por favor, de quem és filha? Peço-te também que me informes se haverá lugar na casa do teu pai para que eu e a minha comitiva possamos pernoitar. E a jovem respondeu: eu sou filha de Betuel, filho que Milca deu a Naor. E acrescentou: em nossa casa há muita palha e forragem para alimentar os animais e um bom lugar para o senhor e seus companheiros passarem a noite. Diante disso, o velho servo curvou-se em adoração ao Senhor e declarou: bendito seja Yahvé, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bênção e sua benevolência do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor guiou todos os meus passos até a casa dos parentes do meu Senhor. A moça correu para anunciar aos da casa de sua mãe tudo o que acontecera. Ora, Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão, e Labão correu ao encontro do velho homem na fonte. Pois assim que observou o pingente e as pulseiras de ouro, e quando ouviu sua irmã Rebeca relatar: eis que um homem me falou, ele saiu em busca daquele homem e o achou ainda de pé junto aos camelos na fonte. Então Labão se antecipou, dizendo: vem, bendito de Yahvé, por que permanece sem abrigo? Já nos preparei lugar e lugar para os camelos. O homem chegou à casa de Labão, descarregou os camelos, deu palha e forragem aos camelos, e ele aos homens que o acompanhavam, água para lavarem os pés. Então, quando vieram lhe oferecer comida, ele pediu a palavra, dizendo: não comereis antes de comunicar a mensagem que trago comigo. Ao que Labão replicou: fala. E ele prosseguiu: eu sou servo de Abraão. O Senhor cumulou meu senhor de bênçãos e ele tornou-se muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos, servas, camelos, jumentos. Sara, esposa do meu senhor, quando ele já era idoso, gerou-lhe um filho, ao qual ele transferiu todos os seus bens. Meu senhor me fez prestar um juramento: não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus em cuja terra eu habito. Infeliz de ti, se não fores a minha casa paterna, a minha família, escolher uma esposa para o meu filho. Ao que eu ponderei ao meu senhor, talvez essa mulher não queira me seguir, mas ele me assegurou: Yahvé, na presença de quem eu caminho, enviará seu anjo contigo. Ele te dará êxito e tomará para meu filho uma mulher da minha família e de minha casa paterna. Então ficarás desobrigado do juramento que me fizeste. Irás à minha família, se eles te recusarem, estarás livre de qualquer maldição pelo não cumprimento do teu juramento. Hoje cheguei à fonte e orei. Yahvé, Deus do meu senhor Abraão, mostra, eu te rogo, se estás disposto a levar a bom termo o caminho que percorri. Eis-me aqui junto à fonte, a jovem que saí para tirar água, a quem eu disser, por favor, dá-me de beber um pouco do teu cântaro, e que me responder, bebe, e tirarei água também para os teus camelos, será a mulher que o Senhor destinou ao filho do meu Senhor. Antes mesmo de acabar de orar em meu íntimo, surgiu Rebeca, com o cântaro ao ombro, dirigiu-se à fonte, tirou água, e eu lhe solicitei, por favor, dá-me de beber? Ela logo abaixou seu cântaro e respondeu, bebe, darei de beber também a teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também a seus camelos. Eu lhe indaguei, de quem és filha? E ela me informou, eu sou filha de Betuel, filho que Milca deu a Naor. Então eu coloquei esse anel em suas narinas e esses braceletes em seus braços. Em seguida, ajoelhei-me e adorei ao Senhor e louvei a Yahvé, Deus de meu senhor Abraão, que me conduziu por seu caminho bom e certo, a fim de buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, pois, se estais dispostos a demonstrar ao meu senhor vossa benevolência e bondade, fazemos saber, caso contrário, declarai-mo para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel tomaram a palavra e declararam: Isso procede do Senhor, nada podemos lhe dizer nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca na tua presença, toma e vai-te. Seja ela a esposa do teu filho, do teu senhor, de acordo com a vontade expressa do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca, também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o velho servo: Deixa-me ir para o meu senhor. Então o irmão e a mãe de Rebeca pediram que a moça ficasse ainda 10 dias com eles. Em seguida, ela partiria. Mas ele lhes replicou: Por favor, não me detenhas, pois o Senhor que me deu êxito, deixa-me partir agora, a fim de que eu vá para o meu Senhor. Ao que eles propuseram, chamemos a moça e peçamos-lhes o seu parecer. Então eles chamaram Rebeca e lhe indagaram: Queres partir com esse homem? E ela afirmou: Sim, eu quero. Disso, deixaram partir sua irmã Rebeca, com sua ama, o velho servo de Abraão e sua comitiva. E impetraram uma bênção sobre Rebeca, dizendo: Tu és nossa irmã, sê tu mãe de milhares de miríades. que a tua posteridade conquiste a cidade dos teus inimigos. Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram sobre os camelos e seguiram o velho homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha voltando de Beer Lahai-Roi, o poço daquele que vive e me vê, porquanto habitava nas terras do Neguebe. Certa tarde, saiu do campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e indagou ao velho servo: "Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro?" Ao que lhe respondeu o servo: "É meu senhor." Então ela se cobriu com o véu. Mais tarde, o servo contou a Isaque tudo o que havia visto e realizado. Isaque levou Rebeca para a tenda onde sua mãe Sara havia morado, fez dela sua esposa e muito a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Louvado seja Deus pela sua palavra. Queridos irmãos, eu li todo o texto, embora extenso, porque nós acreditamos que a própria leitura da palavra do Senhor já revela muito sobre a sua presença e sobre a sua obra também. Passamos então rapidamente para algumas notas do capítulo 24 de Gênesis. Tudo indica que esse servo fiel seja Eliézer, servo fiel de Abraão, Eliézer de Damasco. Esse juramento tem sido chamado, ao longo da história, de juramento da posteridade. O uso da expressão coxa é um eufemismo comum nas traduções dos textos sagrados para as línguas ocidentais modernas, a fim de suavizar a linguagem para a nossa cultura. Na verdade, a expressão hebraica yarek refere-se ao órgão reprodutor masculino, uma vez que o juramento tem a ver com a continuação da linhagem de Abraão, por meio de Isaque e seus descendentes. A terra natal de Abrão e de seus pais era Mesopotâmia em hebraico. Arã em hebraico, Arã Naharaim, isto é, Arã dos dois rios, Tigre e Eufrates. Naharaim ficava na parte norte da região, mais tarde denominada pelos gregos de Mesopotâmia, literalmente significando entre dois rios, isso no grego, cidade onde Naor tinha vivido. Do verso 15 em diante, nós podemos observar todo esse detalhamento. E também no capítulo 11, no verso 26, você vai ter indicações sobre essas questões. A fé que Abraão nutria já fazia discípulos, como seu servo. Provavelmente, Eliézer foi um discípulo de Abraão. Seu servo tinha profunda confiança na soberania e no cuidado pessoal do Deus de Abraão e orava a ele a fim de conhecer sua vontade, mesmo para os passos mais elementares do seu caminho. Versículo 12 a 14. No final da jornada, o servo fiel afirma que Iavé, o Senhor, o conduziu sempre em tudo, conforme Deuteronômio capítulo 8, verso 2. O mandamento de Abraão corresponde à proibição feita pelo Senhor no sentido de impedir que o seu povo, sinceramente, se casasse com e constituísse família com pessoas que não crescem nele. Isso serve para o Israel antigo e isso serve até os nossos dias. A Bíblia vai trabalhar mais adiante sobre a questão do jugo desigual. Irmãos, obviamente, olhando esse texto, nós temos dois elementos fundamentais. E os dois elementos estão diretamente relacionados com o tema do capítulo, o contexto desse capítulo. O tema, o contexto, a proposição do capítulo é o sinal de Deus. Como Deus sinaliza a sua vontade, como Deus manifesta a sua vontade, como Deus expressa a sua vontade, como Deus mostra a direção e o caminho. E um segundo elemento está marcado pelo cuidado de Abraão para com o casamento do seu filho, Isaque. Tá bem? Então, o sinal de Deus é a proposição, diz respeito a dois elementos: a como Deus se manifesta. Deus se manifesta de diversas maneiras. E nós podemos perceber, então, essa manifestação ao longo da história das nossas vidas. E segundo, o texto trabalha com um elemento objetivo, que é o casamento do filho de alguém que teme a Deus. Tendo posto esses elementos, eu leio para vocês um pouco do comentário Houve Luz, do comentário do capítulo 24 do meu livro devocional Houve Luz. Abraão foi abençoado em toda a sua vida. Assim como todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem essa marca, ser abençoado em toda a vida. O vento sopra a nosso favor, a graça de Deus, o poder de Deus, a sua misericórdia que se renova a cada manhã, está a nosso favor por causa do seu infinito amor. E como Deus é imutável, Ele sempre está disposto a abençoar toda a vida de cada um dos seus filhos e filhas, cada um dos cristãos, cada pessoa cristã, cada uma das suas filhas. Deus está disposto a abençoar filhos e filhas, todas as pessoas, e abençoar durante toda a vida. E já com idade muito avançada, Abraão, ainda atento à necessidade de que Isaque casasse bem, ele toma também duas precauções. Primeiro, ele não queria que Isaque se casasse com as cananeias. Por quê, pastor? Porque as cananeias adoravam ídolos. Então ele não queria que Isaac se casasse com alguém que não tinha a mesma fé no Deus único e Criador do céu e da terra. E segundo, quando o servo lhe pergunta se houvesse recusa na sua visita, ele deveria levar Isaac de volta para casa, de volta para a terra de onde saiu Abraão? Abraão diz não, de modo algum, porque Deus tem uma promessa na minha vida. Isaque é parte dessa promessa, e eu não vou abrir mão da promessa de Deus, e não quero que o meu filho abra mão. Não é para voltar atrás, assim como nós, irmãos. Nós temos que ter a certeza de que Deus nos abençoa em todas as coisas e que nós não devemos nos misturar do ponto de vista do casamento, nos casar com quem não crê no nosso Deus, no Deus Criador do céu e da terra, seja sejam as cananeias naquele período, ou sejam pessoas hoje em nossas cidades e nas nossas civilizações contemporâneas. Só é possível uma plena felicidade com alguém que compartilha da mesma fé no Senhor. Então Abraão tomou dois cuidados. Primeiro, ele não queria que casasse com cananeias. Segundo, ele não queria voltar atrás. Nós não queremos que os nossos filhos e filhas se casem com cananeias, entre aspas, podendo representar então pessoas que não creem em Deus. E segundo, voltem atrás. Esqueçam da promessa que Deus fez e que estava se realizando. E voltem, para o lugar onde estávamos. Não, Deus já está nos conduzindo no caminho para Canaã. E Abraão até comprou um pedaço de Canaã, como nós vimos no capítulo anterior. É necessário que nós nos mantenhamos firmes, firmes na convicção de que estamos na Canaã, que foi comprada por preço precioso, valioso, imensurável, que foi o sangue de Jesus. E disso não podemos abrir mão. Continuando no texto, na análise do texto, ele já tinha idade, Abraão tinha idade muito avançada. Chamou um servo de sua mais alta confiança e orientou para que seu filho Isaque se casasse com alguém da sua família, na verdade aqui, que tivesse o temor do Senhor, e não com uma cananita, um povo que não tinha a bênção de Deus. O servo prometeu e eles combinaram como as coisas deveriam ocorrer para que o desejo de Abraão fosse cumprido. O servo de Abraão foi até a parentela e pediu a Deus um sinal. Irmãos, nós precisamos aprender a ter um relacionamento, precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus e aprender a compreender os sinais de Deus. Os sinais de Deus para nos dirigir no caminho da terra prometida. E o principal sinal de Deus, o sinal de Jonas, está expresso na Sagrada Escritura. Se você conhecer a Sagrada Escritura e ler, e ler, e ler, ouvir, ouvir, ouvir, receber, receber, receber, se você se apropriar de tudo que a palavra te diz ao longo dos próximos anos, esses será sempre, serão sempre sinais que Deus vai propiciar para você, para que você não rompa a aliança com ele. Bom, o servo foi, pediu um sinal, a moça a qual ele se dirigiu numa fonte de água, deveria inclinar o cântaro para que ele bebesse e responder, né, que daria de beber e também daria de beber aos camelos. Deus se agradou dessa oração. E quando Rebeca se aproximou, procedeu exatamente como o servo de Abraão pediu ao Senhor. Veja bem, ore ao Senhor. Quando você orar ao Senhor e pedir um sinal, ele vai deixar as coisas muito claras para você. Não vai ficar sombra de dúvida sobre a direção que Deus está te dando, sobre a palavra do Senhor. Tendo observado Rebeca, o servo de Abraão perguntou por seu pai sobre a possibilidade de ser hospedado nas suas terras. Rebeca respondeu favoravelmente. Então o servo glorificou ao Senhor. Quando nós recebemos a resposta e o sinal de Deus, e isso se cumpre, a primeira coisa que temos que fazer é glorificar ao Senhor. Sempre glorificar ao Senhor por causa da sua fidelidade. O homem enviado por Abraão presenteou a Rebeca, e quando chegou na casa da família, se apresentou, Deus deu testemunho sobre a obra de Deus na vida de Abraão. Interessante que o servo de Abraão não aceitou nem comer, nem descansar, enquanto não expôs o motivo que o levou até a casa da moça. Ele tinha um propósito. Há muita gente que perde tempo na vida. Aqui é simbólico, irmãos. Às vezes não é tempo de comer ou descansar. Você só pode comer e descansar depois que concluir a obra. Foi assim, Deus fez todas as coisas em 6 dias. E depois que tudo estava pronto, ele descansou. No caso de Deus, descansar não é literal, fruto do cansaço, porque Deus não se cansa. Mas é se regozijar, se aliviar, se desfrutar, na verdade, desfrutar daquilo que ele criou. E nós também, enquanto nós não concluirmos a obra para o qual Deus nos levantou, não é tempo de descansar. E foi assim que o servo procedeu. Irmãos, tomem cuidado. Irmãs, tomem cuidado para não querer descansar muito enquanto você não completou a obra para a qual Deus o designou. Labão, o irmão de Rebeca, nós vamos ver mais à frente Labão novamente na história de Jacó, filho de Isaac. Mas Labão, irmão de Rebeca, foi quem o recebeu e ouviu a proposta. Tendo ouvido toda a história, Labão e Betuel, o pai, entenderam que isso procedia do Senhor. Para a família, Rebeca poderia ser entregue para ser esposa de Isaac. Família já estava concordando, é obra do Senhor. O servo de Abraão adorou ao Senhor e mais uma vez presenteou Rebeca com muitos presentes e a família também. Depois de selarem o compromisso, aí sim, comeram, beberam, se fartaram, passaram a noite, pernoitaram. O homem que servia a Abraão se levantou pela manhã e queria partir de volta para casa, mas ainda faltava uma coisa. A família queria que ela ficasse 10 dias, talvez, possivelmente para preparar algumas coisas ainda para o casamento, roupas, quem sabe algumas coisas assim. Mas o texto não fala. Mas o servo queria ir embora. O que faltava era a palavra de Rebeca. E quando Rebeca foi consultada, ela concordou. Ela disse: sim, eu quero o casamento. E Rebeca se despediu da família e foi abençoada por eles. E a bênção deles é que ela fosse mãe de milhares, como é mesmo. Ela foi mãe e é mãe de milhares, porque nós somos todos. Os judeus são da casa de Abraão, os árabes são da casa de Abraão, e nós cristãos somos da casa de Abraão. No caso de Isaac, aí já não inclui os ismaelitas, mas na descendência de Isaac vem Jacó. Vem a nação de Israel, aí da nação de Israel surge um judeu, esse judeu se chama Jesus, e a partir de Jesus, povos de todas as nações da terra foram abençoados, segundo aquilo que a palavra do Senhor já havia sido dita. Rebeca se despediu então da família, foi abençoada por eles, seguiu viagem com o servo de Abraão. Quando estavam chegando em casa, Isaac os avistou de longe e foi ao seu encontro. Rebeca se cobriu com véu, como era costume das mulheres, até hoje, em alguns lugares do Oriente Médio. Tendo concluído a viagem, chegaram à casa de Abraão e os dois jovens se casaram. Esse texto nos mostra o cuidado de Abraão com o casamento do filho. Irmãos, prestem atenção nisso. Pais, mães, avós, tios, tias, esse texto nos mostra o cuidado de Abraão com o casamento do filho, bem como esse relacionamento foi gerado em oração. Abraão estava orando antes do casal se conhecer, sabe lá quantos anos, e ele orava para que seu filho casasse bem e pudesse continuar desfrutando da comunhão com Deus. Deus se agrada, queridos, em cuidar de cada área da nossa vida. Ele se agrada de cuidar dos nossos filhos e está disposto a oferecer sinais, sobretudo na Escritura Sagrada, mas também na natureza, para que possamos discernir qual é a melhor escolha para cada situação de nossa vida. O Senhor é bondoso e conduz aqueles que estão ao nosso lado para providenciar o que necessitamos. Deus providencia todas as coisas em nossa vida. É necessário que andemos por fé, na certeza de que Ele nos dará sinais concretos do que, quando, como e com quem devemos seguir a viagem ou a jornada desta vida em direção à terra prometida, a Canaã Celestial. Digo uma última palavra a todo aquele que é responsável por um filho, uma filha, um sobrinho, um neto, uma neta. Tenha esse zelo para que esta pessoa querida sua não venha contrair matrimônio com julgo desigual. O que é isso, pastor? Se casar com alguém que não partilha da mesma fé no Criador. Quando a pessoa se afasta da orientação e não ouve, a proporção é incrível de pessoas. É muito. Pode acontecer uma virada e a pessoa que não é convertida se converter? Pode. Eu conheço pessoas que não. Que um era cristão, o outro não era, e depois esse que não era se converteu e o casamento se tornou uma bênção. Mas isso é a exceção. A regra que acontece é que o cristão que casa com uma pessoa não cristã, em geral, como regra, acaba esfriando na fé. Quando não cai da graça, quando não se afasta definitivamente da presença de Deus, quando não abandona para sempre os compromissos com o Senhor. Alguém que começou bem a jornada cristã, mas que por essa questão do casamento equivocado com alguém que não é da fé, muitas vezes se desvia do caminho do Senhor. Eu quero dizer a você com muita sinceridade: estou completando 26 anos de casamento e tive momentos de luta, de lutas difíceis, e creio que ainda terei. Por quê? Porque o casamento é um ajuste de duas pessoas. E esse ajuste de duas pessoas implica em várias ações que os dois têm que ter, segundo a palavra de Deus, para que o ajuste possa ir sendo feito, para que o ajuste possa ser feito. Casamento é um desafio, é uma coisa maravilhosa, é uma bênção, é uma felicidade, é tremendo, é tremendo, não tem outra palavra, é maravilhoso, irmãos, mas é desafiador. Todo mundo que casou pode dizer isso. É desafiador. Sempre é desafiador. Ora, se quando nós casamos com alguém que é da fé, esse desafio existe, muito mais difícil será o ajuste entre os cônjuges quando um só é da fé e o outro não é. Porque aí, na hora de tomar medidas segundo a vontade de Deus, expressas na palavra do Senhor, para que cada área seja ajustada e o casal possa tomar o rumo da terra prometida, se um não crê, o que acontece é que esse ajuste não vai ser feito à luz da palavra. Vai ser feito só por metade, 50%. O outro ou a outra não vai fazer ajustes de modo significativo em relação à Sagrada Escritura, às vezes nem crê. Então, eu quero fazer uma santa convocação nesta tarde, nesse fim de tarde, nessa noite e para amanhã. Ore incessantemente. Já estou orando, pastor. Ore mais. Faça como Abraão. Além de orar, trabalhe. Não permita, ao máximo que você puder, né? Ore, aconselhe, oriente, mesmo que isso cause, às vezes, algum seja amoroso. Mesmo que isso cause algum desconforto, claro que você não vai poder obrigar, a pessoa é livre, tem o seu livre-arbítrio, mas tome todos os cuidados que estiverem ao seu alcance para que o seu filho ou filha, ou neto ou neta, se case com alguém da fé. Ore por isso. Trabalhe por isso. Se una com um servo de Deus para trabalhar por isso, em oração, por exemplo, em ações concretas, na medida do possível, volto a dizer, sem obrigar ninguém, forçar ninguém, constranger ninguém, não por força nem por violência, mas por obra do Espírito Santo. Ore ao Senhor, peça sinais. Trabalhe para que o seu filho ou filha não se case com uma cananeia entre aspas, ou um cananeu entre aspas, e também não volte para trás. Ah, então vou casar com alguém membro da igreja. Não resolve também casar com membro da igreja. Hoje existem católicos não praticantes, protestantes não praticantes, pentecostais não praticantes. O fato dele ter um nome no rol da igreja não significa que ele é temente verdadeiramente a Deus, que ele é cheio do Espírito de Deus. Aí, o seu filho ou filha vai voltar várias casinhas para trás. Foi quando o servo perguntou: aí eu levo o teu filho de volta para a terra de onde o senhor saiu? Terra representa coração na Bíblia. Parábola do semeador é um exemplo entre muitos outros. Então eu levo ele para lá, naquele momento, para aquele tipo de coração. Daí você vai falar: não, não leva ele para lá. Não leva, não conduza ela para lá. Você vai trazer de lá em nome de Jesus. E vai pedir o milagre de Deus e o sinal de Deus para que o Senhor traga uma serva escolhida dele ou um servo escolhido dele para que o casamento possa ser pleno em direção à terra prometida. E mesmo pleno em direção à terra prometida, obviamente marcado pelos ajustes que eu já compartilhei. Que Deus te abençoe nessa tarefa, mas ore para que seu filho e sua filha se dirijam bem nessa questão do casamento, em nome de Jesus. É uma palavra específica sobre a relação conjugal. Não é bom, não convém que nós nos ponhamos debaixo de jugo desigual. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Eu faço essa pergunta para você. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E se não houver acordo espiritual, é quase impossível andar junto. Livro de Amós, no capítulo 3, você vai encontrar em Provérbios muitas orientações e em outros textos também. Que Deus te abençoe grandemente. Só antes da bênção, eu quero lembrar a todos vocês que amanhã será o nosso curso para treinamento de obreiros. Haverá continuidade da explanação sobre o tema da fé. Estamos quase acabando essa primeira série de explanação sobre o tema da fé. Fé, vamos dizer assim, número um. Depois vamos entrar em outro tempo, mais adiante, na questão de uma dimensão de fato sobrenatural. Mas pelo menos a base nós estamos estabelecendo aos sábados no curso para treinamento para obreiros. E no domingo eu retomo o livro de Gênesis. Agora estou parando no capítulo 24. E no domingo eu retomo o 25 e vou até o 30, quando então ou a pastora Margarete ou a missionária Vivian vão estar ministrando a palavra. Que Deus abençoe você. E, sobretudo, que você ore e labore, ore e trabalhe pelo casamento do seu filho ou filha, sobrinho ou sobrinha, neto ou neta, com um jovem ou uma jovem, segundo o coração de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre nós, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém e amém.